Como ter mente estável? Parece uma coisa impossível. Krishna, quando eu estava falando com Arjuna, eu me lembro que eu li, eu não estava lá, mas Krishna estava lá e Arjuna estava lá, né? E Krishna estava falando sobre essas yogas inferiores, né? E falou para Arjuna, né, controlar a mente. E aí Arjuna falou: Krishna, mas é impossível parar a mente turbulenta, agitada, é mais fácil parar o vento. E aí Krishna falou: não, tem um jeito sim, é o que nós vamos ver hoje, como ter uma mente estável, de forma prática. É uma coisa prática que qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode ter mente, aliás, qualquer pessoa, as pessoas devem ter uma mente estável. Isso ajuda em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, em todo lugar, né? Então, uma mente estável é uma coisa muito agradável em todos os níveis da sociedade, para todas as pessoas de todas as idades, principalmente os jovens, né, Bimala? Os jovens que já são agitados, os aborrecentes, quer dizer, os adolescentes, que já são agitados por natureza, e também as pessoas com mais idade, né, que já estão cheias de frustração, decepção, estresse, depressão e etc. Então, uma mente estável é bom para todo mundo. E é o que nós vamos ver hoje, como ter mente estável, no Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 19. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br. E na quarta linha, cadê o site, Bimala? É difícil, não é facilmente estável com você por perto, não, Bimala. Mas ainda bem que funciona. Tanto funciona que a minha mente está mais ou menos estável, né, Bimala? Só de ser amigo dos devotos, só de ler sobre esses assuntos, praticar um pouco, né? A nossa mente, a minha pelo menos, né? Não, a tua também, não, a tua também, claro. Não, a sua é mais estável que a minha, Bimala. E o que, que eu estava falando mesmo, Bimala? Tá vendo? Você me corta aqui, eu me perco. Ah, tá. Então, o Bhagavad Gita, você que não tem o Bhagavad Gita, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais a gente vai falar, Bimala? Ah, tem aniversário, tem jejum de Ekadashi, tem o Tour 2021 de Mahavishnu Swami Hariram Maruti, o grupo de canto e dança público de Hare Krishna. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam? Não, não vamos ler, não vai dar tempo. Vamos ler o livro Krishna. Se der tempo, vai ser o livro Krishna, né? Para acabar logo com ele, para começar a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Não quero que acabe, mas tem que acabar ele para começar o outro, né, Bimala? Mas eu não quero que acabe, eu gostaria de ler os dois. Não dá tempo. Tá bom, então tá bom. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos ver como ter mente estável, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 19 do capítulo 6. O nome do capítulo, vamos ver. Sankhya Yoga, Bimala. Sankhya Yoga. Vamos lá. Sankhya Yoga, capítulo 6, verso 19. Posso tentar cantar agora? Então tá, muito obrigado, hein, senhora de mente estável. A tua é estável, mas desestabiliza a minha. Bom, vamos lá. Jatadipunivatasto Nengate sopamaismrita Yogino jatachitasya Junjato jogamachimana. Tradução, palavra por palavra. Jata, como? Dipa, uma candeia. Nivatasta, num lugar sem vento. Na, não. Ingate, tremula. Saupama, comparado a isso. Ismrita, comparado. Jogina, do yogi. Jatachitasya, cuja mente está controlada. Jundjata, constantemente ocupado em. Jogam, meditação. Atmana, em transcendência. Tradução completa. Assim como uma candeia não tremula num lugar sem vento, também o transcendentalista, cuja mente está controlada, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Uma pessoa verdadeiramente consciente de Krishna, sempre absorta em transcendência, em constante meditação imperturbada, em seu Senhor adorável, é tão estável como uma candeia num lugar sem vento. Está vendo? Esse é o ponto. Consciência de Krishna. E é o que a gente fala aqui, vira e mexe, né? A gente fala com os ouvintes e a gente fala a mesma coisa, né? Não, o que eu tenho que fazer? Eu quero ser um devoto. Ó, é só ler os livros de Prabhupada e cantar Hare Krishna. Inclusive, Prabhupada falou que aquele verso do Bhagavad Gita, né, Bimala? Tem um verso do Bhagavad Gita que resume a consciência de Krishna. E Prabhupada falou que é esse aqui, ó. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então, esse verso resume a consciência de Krishna e começa com: ocupa tua mente em pensar sempre em mim, porque a mente não para de pensar. Se você não pensar em Krishna, você vai pensar em outra coisa. Outras coisas, né? Outras milhões, milhares de coisas. E aí a mente, meu amigo, a mente fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Nossa, é tanto alvo, tanto desejo, tantos pensamentos. A pessoa não fica em paz, a mente dela fica agitada, a milhão, né? Na verdade, fica a milhão. E aí, mente estável, é uma utopia para as pessoas comuns. Então, Prabhupada explica aqui que uma pessoa verdadeiramente consciente de Krishna, o que uma pessoa verdadeiramente consciente de Krishna faz? ela ocupa a mente dela em pensar sempre em Krishna. Meditar, né? Estava falando com o, acho que é o Diego, né, Bima? Meditar, o que é meditar? Está aqui, ó, meditação. Yoga. Yoga, meditação, conexão, ligação, união com Deus através de quê? Através de pensar. Pensar e meditar dá na mesma, né? Pensar, meditar em quê? Meditar em quem? Krishna. Porque Krishna é a fonte da paz. Agora, se você meditar em qualquer outra coisa, meu amigo, não vai dar certo. Pode dar certo. É, paliativo está cheio. Eu sempre repito aqui, paliativo está cheio. Então, quando meditar na luzinha cor-de-rosa, né, Bima? Não, lilás. E agora, que luz que eu medito? Luz azul. Tinha um casalzinho que ficava nessa onda aí. Agora, vibra a cor amarela. Olha que cansado essas coisas, né? Pode, por algum momento, né? Essas coisas funcionam por algum momento, né? Porque são materiais, e coisas materiais não funcionam definitivamente para sempre, não satisfaz nós, almas eternas. Não satisfaz. A única coisa que nos satisfaz é a alma suprema, Krishna, porque Krishna é a fonte da paz, a fonte do prazer, a fonte da satisfação. Então a gente tem que meditar em Krishna, pensar em Krishna. Por isso que os devotos de Krishna, né, as pessoas conscientes de Krishna, como o Prabhupada explica aqui, uma pessoa verdadeiramente consciente de Krishna, ela fica o quê? Colocando sua consciência em Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, quanto tempo se deve cantar Hare Krishna? Prabhupada falou 24 horas. É, não dá, tem gente, não dá. Então, quando você não canta, você pensa. Tá vendo? Pensar, meditar. Então, se você faz isso 24 horas, você mantém a mente estável. É uma coisa natural. Não é natural pensar em quem a gente ama? A gente vive pensando em quem a gente ama. Então, se a gente realmente conhecer Deus, entender de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai naturalmente, espontaneamente, ficar pensando nele e cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Naturalmente, normalmente, porque essa é a nossa condição original. Nós, originalmente, só fazemos isso nas moradas eternas de Deus. A gente só pensa em Deus. E quando não está pensando em Deus, está fazendo as coisas para Deus. Então, pensar em Deus e fazer as coisas para Deus, dá na mesma. Se lembrar de Deus, dá na mesma. Por quê? Krishna é absoluto, o servo de Deus é absoluto, o mundo de Deus é absoluto, os pensamentos sobre Deus também são absolutos. Então você fica krishnaizado. E aí a mente não tem para onde ir, meu amigo. Ah, mas se você não tem um foco, um alvo, ela fica agitada, ela fica a milhão. E aí sem chance de mente estável. Então comece do começo, lendo os livros de Prabhupada, cantando Hare Krishna e ouvindo sobre Krishna, e aí você vai se lembrar de Krishna, você vai pensar em Krishna, e aí a mente vai estabilizando aos poucos. Ninguém vira santo da noite para o dia, ninguém tem mente estável da noite para o dia. Começa do zero, zero, depois meio, depois um, e vai indo. E aí a consciência de Krishna vai aumentando cada vez mais. Então cada um tem uma percentagem de consciência de Krishna e cada um deve aumentar a percentagem de consciência de Krishna até atingir 100% de consciência de Krishna, né? E aí, meu amigo, 100% de mente estável. Mas, falar, mas isso é impossível. Não, 1% de mente estável já faz uma diferença que você não acredita. Faz o teste. Isso é a ciência transcendental do eu. E eu tenho que ter a minha mente estável. Não é uma questão de positivismo, é uma questão de prática. Se a gente pratica, a gente consegue. E se a gente consegue, a gente pratica, a gente experimenta isso. É, estou falando a teoria. Aí você faz experiência prática, você faz testes práticos, testes com a verdade absoluta, com a consciência de Krishna. Aí você experimenta isso. Isso é ciência. Ciência é feita em três fases, né, Bimala? Teoria, experimento prático e resultado prático. E quando você começa a experimentar esse resultado prático de mente-estado, ah, meu amigo, você não quer outra coisa, não. Sua mente tranquila, calma, nossa, não tem coisa. Tem coisa melhor que isso, não. E dinheiro nenhum compra isso, né? Dinheiro nenhum compra isso. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Bom, era para falar pouco, né? Então, já falei pouco. Pouco. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, e o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos, nos livros novos, tá? Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Depois aparece aí a coleção, não aparece a coleção, não, aparece, é uma coleção de 700 versos, Bimala, tá, eu errei. Aparece o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda os dois ou três, né? Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa. É, tem gente que canta 64 voltas, outros cento e tantas voltas, Bimala. É, os grandes devotos, os grandes mestres, eles cantam 20 horas, 22 horas por dia. É, meu amigo. Não, não vai cair a língua, não, não vai dar câncer, não vai. O que vai dar dor de cabeça? Não, não, só vai dar purificação, né? Isso vai dar consciência de Deus. Tá bom, não era nem para falar isso. Tá bom, Bima, já não estou falando mais. Já retiro o que eu falei, pronto. O que, que eu ia fazer mesmo? Parar de bater na mesa. Krishna. Balamara. Pelo menos minha mente está estável no horário do programa, viu, Bimala? É quando você não dá muita bronca, né? Tá, já parei, agora eu parei. Bom, temos aniversário. Temos aniversário, deixa eu ver de quem, cadê? Dá para falar outra coisa primeiro. Ah, primeiro... O tour de Mahavishnu Swami, tá, tem jejum, tá, então um tour, tá. Então está acontecendo o tour 2021 de Mahavishnu Swami, Harinamaruti, o grupo de canto e dança público de Hare Krishna, eles estão no Brasil, né, já rodaram aí grandes cidades do sul, e o movimento Hare Krishna do sul do Brasil tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami e o alegre e inspirador grupo Harinamaruti, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos vespertinos em Porto Alegre até o dia 22. Então, meu amigo, aproveite, hein? Aproveite. Dá tempo ainda, né? Para algumas pessoas dá tempo ainda. Último dia em Porto Alegre. E todos estão super convidados. Participem e aproveitem esta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando você para o último dia. Mais informações pelo telefone WhatsApp DDD 4898-837-6294. Repetindo, DDD 4898-837-6294. Ou com os devotos do templo Iscon do Sul mais próximo de você. Então, inclusive aqui, Bimala, eu recebi uma informação que Mahavishnu Swami e o grupo Harinamaruti estarão em Nova Gokula, na fazenda Nova Gokula em Pindamonhangaba, do dia 23 até o dia 26 de fevereiro. Então, se tiver alguma mudança, a gente fala aqui na rádio, tá? Então, qualquer mudança que tiver, a gente anuncia aqui na rádio. Então, último dia em Porto Alegre, último dia em Porto Alegre. Cadê? Estava aqui, agora o WhatsApp pula, ele pula, nossa, eu pulo o texto, pula que você nem acha, ó. Então, de 20 a 22 em Porto Alegre. Agora, do dia 23 até o dia 26, eles estarão em Nova Gokula. Combinado? Então está combinado, todos estão convidados, já entra em contato aí com Nova Gokula. Os dados, né, os contatos estão aí na nossa agenda. Combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, estamos à disposição também. Então vamos lá, Bimala, que mais? Ao aniversário. Tem aniversário neste dia 22. Neste dia 22 é o aniversário de Gelber. Gelber Fonseca, do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos. Parabéns, Gelber, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Muito obrigado pela audiência aí. E neste dia 23, tem o jejum de Ekadashi, Bimala. Neste dia 23, jejum de Ekadashi, tá vendo? A gente avisa um pouquinho antes para dar tempo, né? Então, dá tempo ainda de você fazer o jejum tranquilamente. Se prepare aí, porque neste dia 23 tem o jejum de Baime Ekadashi. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, calma, deixa eu tomar água, me preparar. Para você conhecer um pouquinho mais sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Baime Ekadashi. Então vamos lá. Extraído do livro Ekadashi, o dia do Senhor Hari de sua santidade Krishna Balarama Swami. Maharaja Yudhishthira disse: ó Senhor dos Senhores, Shri Krishna, todas as glórias a você, ó Mestre do Universo. Unicamente você, Krishna, é a causa do aparecimento dos quatro tipos de entidades vivas, aquelas que nascem de ovos, aquelas que nascem da transpiração, aquelas que nascem de sementes e aquelas que nascem de embriões. Somente você, Krishna, é a causa básica de todos e, portanto, você é o Criador, mantenedor e o destruidor. Meu Senhor Krishna, você explicou tão bondosamente para mim o dia auspicioso do jejum Satila Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Maga, uma mistura de janeiro e fevereiro. Agora, por favor, explique sobre o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente deste mesmo mês. Com que nome ele é conhecido? Qual o processo para observá-lo? Qual é a deidade que deve ser adorada neste dia sublime? O qual é muito querido para você? E o Senhor Shri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, eu falarei com alegria para você sobre o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Maga. Este jejum destrói todos os tipos de reações pecaminosas e influências demoníacas que afetam a alma transcendental. Ele também é conhecido como Jaya Ekadashi, e a alma afortunada que observa o jejum neste dia alivia-se do grande peso da existência fantasmagórica. Desta maneira, não há jejum de Ekadashi melhor do que este, pois ele concede a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Ele deve ser honrado muito cuidadosamente. Assim, eu lhe peço que me ouça muito atentamente enquanto explico o maravilhoso episódio histórico relativo a este jejum de Ekadashi, o qual eu já narrei anteriormente no Padma Purana, ó Pandava. Muito, muito tempo atrás, nos planetas celestiais, o Senhor Indra governava o seu reino muito tranquilamente e todos os semideuses viviam ali muito felizes e contentes. Na floresta Nandana, a qual estava belamente decorada com flores parijata, Indra bebia ambrósia à vontade e desfrutava do serviço de 50 milhões de donzelas celestiais. Puxa vida, Bimala, desfrutava de 50 milhões de donzelas celestiais, as quais dançavam para o seu bel prazer. Não, não, eu não quero mais mulher, não, Bimala. Uma encrenca só tá boa. Para que 50 milhões de mulheres? Deixa para o seu senhor Indra. Muitos cantores e músicos celestiais, liderados por Pushpadanta, cantavam a doce voz além de comparação. Chitrasena, o líder dos músicos de Indra, estava ali na companhia de sua esposa Malini e de seu belo filho Malyavan. Uma apsara, uma donzela celestial de nome Pushpavati, encantou muito Malyavan. Realmente as flechas afiadas de Cupido, nota 1 no final eu leio, perfuraram o âmago do seu coração. O belo corpo e compleição, junto com os movimentos encantadores das sobrancelhas de Pushpavati, cativaram Malyavan. Ó rei, ouça enquanto descrevo a beleza esplêndida de Pushpavati. Ela tinha braços graciosos e incomparáveis, os quais podiam abraçar um homem como um fino laço de seda. Sua face se assemelhava à lua cheia. Seus olhos de lótus chegavam quase até as orelhas, as quais estavam adornadas com maravilhosos brincos. Seu pescoço ornamentado era fino e assemelhava-se a um búzio. Sua cintura era muito esguia e da largura de um punho. Seus quadris eram largos e suas coxas eram como troncos de bananeiras. Seus aspectos naturalmente belos estavam complementados pelos magníficos ornamentos e roupas. Seus seios eram arrebitados e olhar os seus pés... Posso continuar, Bima? É claro que eu estou gostando das histórias aqui. E olhar seus pés era como contemplar lótus vermelhos recém-desabrochados. Vendo Pushpavati em toda sua beleza celestial, Malyavan logo se apaixonou. Quem não se apaixonaria por uma donzela celestial, Bimala? Eles tinham vindo com outros músicos e dançarinos para agradar o Senhor Indra por meio do canto e da dança envolvente, mas devido a eles terem se enamorado um pelo outro, com o coração trespassado pelas flechas de Cupido, a luxúria personificada, eles estavam completamente incapazes de cantar e dançar apropriadamente perante o Senhor e Mestre dos Reinos Celestiais. A pronúncia deles e o ritmo descompassado fizeram o Senhor Indra compreender a causa dos erros de imediato. Ofendido pela execução musical desafinada, Indra ficou muito irado e gritou bem alto. Se o Senhor Indra estivesse aqui no Brasil, nossa, ele ia amaldiçoar a maioria dos cantadores que tem por aí. Tudo desafinado. Tá bom, já parei. Ofendido pela execução musical desafinada, Indra ficou muito irado e gritou bem alto. Seus tolos inúteis! Vocês pretendiam cantar para mim, estando na letargia da paixão um pelo outro? Vocês me ridicularizaram. Eu amaldiçoo vocês dois a sofrerem a partir de agora como duendes do mal. Como marido e mulher, vocês vão para as regiões terrestres e colham as reações de suas ofensas. Emudecidos por essas palavras ásperas, Malyavan e Pushpavati logo ficaram tristes e caíram da bela floresta Nandana do reino celestial para um pico dos Himalaias aqui no planeta Terra. Imensuravelmente tristes e com suas inteligências celestiais vastamente diminuídas pelos efeitos da poderosa maldição de Indra, eles perderam todo o senso de paladar e olfato, e até mesmo o sentido do tato. Estava tão frio naquele deserto de neve e gelo dos Himalaias que eles nem podiam desfrutar do alívio do sono. Perambulando desamparadamente de lá para cá e de cá para lá naquela altitude desagradável, Malyavan, eu falei certo, Bima, tá, vou ler de novo. Perambulando desamparadamente de lá para cá e de cá para lá naquela altitude desagradável, Malyavan e Pushpavati sofriam mais e mais a cada momento. Embora eles estivessem abrigados em uma caverna, devido à nevasca incessante e ao frio, seus dentes batiam sem parar e seus cabelos estavam arrepiados devido ao medo e espanto. Nessa situação totalmente desesperadora, Malyavan disse a Pushpavati: "Que pecados abomináveis nós cometemos para ter que sofrer nesses corpos de duendes e neste ambiente hostil e inabitável? Isso é absolutamente infernal. Embora o inferno seja muito feroz, o sofrimento que estamos passando aqui é ainda mais severo. Portanto, fica bem claro que ninguém deve cometer qualquer pecado." E então os amantes desamparados arrastaram-se progredindo na neve e gelo. Entretanto, devido à boa fortuna deles, aconteceu de que aquele mesmo dia era o dia do jejum Jaya Ekadashi, cai no quarto crescente do mês de Maga. Devido à miséria por que passavam, eles negligenciaram de beber água, matar alguma caça e até mesmo comer as frutas e folhas disponíveis naquela altitude. Eles observaram inconscientemente o jejum de Ekadashi, jejuando completamente de todo tipo de bebida e alimento. Absortos na miséria, Malyavan e Pushpavati desmaiaram sob uma árvore pipal conhecida como Figueira dos Pagodes e nem sequer tentaram se levantar. O sol tinha se posto naquela mesma hora. A noite foi ainda mais fria e miserável do que o dia. Eles tremiam na gélida nevasca e seus dentes batiam em uníssono e, quando ficaram entorpecidos, eles se abraçaram mutuamente para manterem-se aquecidos. Preso um pelo braço do outro, eles não puderam gozar nem de sono, nem de sexo. Assim, eles sofreram durante toda a noite devido à poderosa maldição de Indra. Mesmo assim, ódio de Stira, pelos méritos alcançados com o jejum que eles tinham observado por acaso no Baime Ekadashi, e devido a que eles permaneceram despertos por toda a noite, eles foram maravilhosamente abençoados. Ouça, por favor, o que aconteceu no dia seguinte. Assim que amanheceu, no dia seguinte do jejum, Malyavan e Pushpavati tinham abandonado suas formas demoníacas e eram novamente seres celestiais usando ornamentos brilhantes e roupas exóticas. Enquanto eles se olhavam mutuamente surpresos, um aeroplano celestial Vimana chegou ao local. Um coro de habitantes celestiais cantavam suas glórias, enquanto o casal subia na bela aeronave e seguiam diretamente para as regiões celestiais, saudados pelas boas-vindas de todos. Rapidamente, Malyavan e Pushpavati chegaram a Amaravati, a capital do Senhor Indra. Eles imediatamente se apresentaram a seu senhor e ofereceram a ele com alegria as suas reverências. O senhor Indra ficou atônito ao ver que eles tinham sido restaurados às suas formas e status originais, tão logo após terem sido amaldiçoados a sofrer como demônios, duendes, muito, muito abaixo do reino celestial. Indra então perguntou a eles: Que feitos extraordinários meritórios vocês executaram para que pudessem abandonar os seus corpos de duendes tão rapidamente após eu ter amaldiçoado vocês? E Malyavan respondeu: ó Senhor, foi pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o Senhor Vasudeva, e também pela influência poderosa do jejum Jaya Ekadashi, que fomos aliviados da nossa condição sofredora como duendes. Esta é a verdade, ó Mestre, porque nós executamos serviço prático e amoroso ao Senhor Vishnu, jejuando no jejum de Ekadashi, o dia mais querido para Ele, nós recuperamos alegremente nosso status anterior. E Indra disse, né, por quê? Vocês serviram ao Senhor Keshava, que é outro nome de Deus, através de seguir o jejum de Ekadashi. Vocês se tornaram adoráveis até mesmo para mim. E eu posso ver que agora vocês estão completamente purificados dos pecados. Quem quer que se ocupe no serviço prático e amoroso ao Senhor Sri Hari ou ao Senhor Shiva, torna-se digno de ser adorado até mesmo por mim. Quanto a isto, não há dúvida. E o Senhor Indra deu a Malyavan e a Pushpavati toda a liberdade de desfrutarem um do outro e a se movimentarem em seu planeta celestial. Ó Yudhishthira, portanto, deve-se observar estritamente o jejum do dia do Senhor Hari, especialmente no Bhaimi Ekadashi, o qual liberta a pessoa até mesmo do pecado de matar um sacerdote brâmana duas vezes nascido. A grande alma que observa este jejum com toda a fé e devoção já deu todos os tipos de caridades, executou todos os tipos de sacrifícios e se banhou em todos os lugares santos de peregrinação. Jejuar no jejum Jaya Ekadashi qualifica a pessoa a residir na morada eterna de Deus Vaikuntha e gozar de felicidade sem fim por bilhões de yugas, de fato, para sempre. Ó grande rei, até mesmo aquele que ouve ou lê estas glórias do Bhaimi Ekadashi alcança o mérito que é obtido pela execução de um sacrifício Agnishtoma, durante o qual os hinos do Samaveda são recitados. Assim termina a narração das glórias do Maga Sukla Ekadashi, Bhaimi Ekadashi, também conhecido como Jaya Ekadashi do Vaivishya Uttara Purana. E agora as notas. Nota 1. Kamadeva, a luxúria personificada, tem 5 nomes de acordo com o dicionário Amarakosha. Nome 1. Kandarpa ou Cupido. No Bhagavad Gita 10.28, Sri Krishna diz que dentre as causas da procriação, eu sou Kandarpa. A palavra Kandarpa também significa muito belo. Kandarpa apareceu como um dos filhos de Krishna em Dwaraka, chamado de Pradyumna. Nome 2. Darpaka, aquele que pode prever o futuro. Este nome indica que Cupido pode saber o que acontecerá e prevenir este acontecimento. Especificamente, ele tenta impedir a atividade transcendental pura por controlar a mente de alguém, o forçando a ocupar-se no gozo dos sentidos. É mais um para atrapalhar a gente, né? Pensa que é fácil se autorrealizar, pensa que é fácil se purificar. Tem muitos obstáculos, né, Bimala? Tem muitos testes, muitas provas. Nome 3. Ananga, que não tem corpo físico. Certa vez, quando Cupido perturbou a meditação do Senhor Shiva, este poderoso semideus reduziu Cupido a cinzas. Mesmo assim, Shiva deu ao Cupido a bênção de que ele poderia agir no mundo, mesmo sem ter um corpo físico. Nome 4. Kama, a luxúria personificada. No Bhagavad Gita 7.11, o Senhor Sri Krishna diz que, abre aspas, eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. Tá vendo? Sexo deve ser feito com regras e regulações, senão, meu amigo, é pecaminoso e demoníaco. não é o caso que está sendo falado aqui, né? Como o Senhor Krishna falou, eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos, mas religião de verdade, né? Não é o que tem por aí, não. Nome 5, Pancha Sarai, aquele que porta 5 tipos de flechas. As 5 flechas com as quais o cupido perfura a mente das entidades vivas são o sabor, o tato, o som, o olfato e a visão. Estes são os 5 nomes de cupido, o qual encanta todas as entidades vivas e faz com que elas executem o que ele quer. Sem a misericórdia de um mestre espiritual autêntico e de Krishna, a pessoa não pode resistir ao seu poder. Tradução Ananya Bhaktdasa Zuzali. Correção 1, Apsarini Devidasi Paula Burlamak. Correção 2, Anandamaya Devidasi Alina Barrios Duran. Correção número 3, Nayana Banana, estragando o texto deles. Tá, já parei de falar. Digitação e fidelidade para Paramahansa Dasa, Paulo J.G. dos Santos. E fim, né? Infelizmente chegou ao fim. E agora só resta glorificar, né, esse jejum tão purificante. Maga Sukla Ekadashi Ki Jai, Jai Ekadashi Ki Jai, Bami Ekadashi Ki Jai. Ler o livro Krishna? Não vai dar tempo, Bima. Ah, não canta, é só ler e não cantar e não enrolar. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. A senhora mandou. A senhora de mente estável mandou. Tá, Japai? Ah, não é fácil não, Krishna Balarama Arade. Socorro, Krishna Balarama Arade. O senhor Krishna estava rodeado de seus associados pessoais, Nanda e Sunanda. E o disco Sudarshana personificado sempre permanecia ao lado dele. Como está afirmado nos Vedas, o senhor Krishna possui energias inumeráveis. E elas também estavam lá, personificadas em prontidão. As mais importantes entre elas eram as seguintes: Pushti, a energia da nutrição; Shri, a energia da beleza; Kirti, a energia da reputação; e Adya, a energia da criação material. Todas essas energias são investidas nos administradores do mundo material, chamado Senhor Brahma, que é o primeiro filho de Deus, Senhor Shiva, o Espírito Santo, e o Senhor Vishnu, o mantenedor do universo. E os reis dos planetas celestiais, Indra, Chandra, Varuna e o Deus do Sol. Em outras palavras, todos esses semideuses dotados de poder pelo Senhor Krishna com certas energias dedicam-se ao serviço amoroso da suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna tem milhões de semideuses para administrar o governo universal, né? O aspecto Mahavishnu é uma expansão do corpo de Krishna. Também está confirmado no Brahma Sanhita que Mahavishnu é uma porção de uma porção plenária de Krishna. Todas essas expansões de Krishna não são diferentes da personalidade de Deus, Krishna. Mas porque Krishna apareceu dentro deste mundo material para manifestar os seus passatempos como um ser humano, ele e Arjuna imediatamente ofereceram seus respeitos ao Senhor Mahavishnu por prostrarem-se perante ele. É afirmado no Shrimad Bhagavatam que o Senhor Krishna ofereceu respeito a Mahavishnu. Isso significa que ele ofereceu reverências a ele somente, porque o Senhor Mahavishnu não é diferente dele mesmo. Essa oferenda de reverências por Krishna para Mahavishnu não é, entretanto, a forma de adoração conhecida como Ahangraha Upasana, que às vezes é recomendado para pessoas que tentam se levar para o mundo transcendental por executar o sacrifício do conhecimento. Isso também é afirmado no Bhagavad Gita. Gyana jagena chapi ante janto man upasate. Apesar de não haver necessidade para Krishna oferecer reverências, porque ele é o professor mestre, ele ensinou Arjuna justamente como o respeito deve ser oferecido ao Senhor Mahavishnu. Arjuna, entretanto, ficou muito temeroso ao ver a forma gigantesca de tudo, distinta da experiência material. Porque Krishna ofereceu reverências para o Senhor Mahavishnu, ele imediatamente o seguiu e ficou perante o Senhor com mãos postas. Depois disso, a forma gigantesca de Mahavishnu, altamente satisfeita, sorriu agradavelmente e falou como se segue. Meu querido Krishna e Arjuna, eu estava muito ansioso para ver ambos, e portanto eu arranjei para levar embora os bebês do sacerdote Brahmana e os mantive aqui. Eu esperava ver vocês dois aqui neste palácio. Vocês apareceram no mundo material como minhas encarnações, a fim de minimizar a força das pessoas demoníacas que sobrecarregam o mundo. Agora, depois de matar todos esses demônios... Acho que vamos parar aqui, né, Bimala? Porque esse ponto aqui, nossa, esse ponto aqui é muito importante, né? É aqui que muita gente se perde, muita gente se confunde, né? Não, Krishna veio de Vishnu. Não, Krishna não veio de Vishnu. Krishna é a origem de tudo e de todos. Krishna é a origem de todos os Vishnus, de todos os Narayanas, de todas as expansões, de todos os semideuses. É que esse Krishna aqui, esse Krishna, ele sim é uma expansão de... Krishna e Arjuna, na verdade, né? Krishna e Arjuna são expansões de Mahavishnu, porque esse Krishna aqui não é o Krishna original, né? Esse aqui é uma expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna, porque o Krishna original, a origem de tudo e de todos, como eu estava falando com o Diego outro dia, né? A primeira vela, a origem de tudo e de todos, é o Krishna original. O Krishna original, ele nunca sai de Vrindavana, ele nunca dá um passo fora de Vrindavana. Então, aqui muita gente se perde e aqui muita gente entende, né, que Krishna não quebra a sua promessa, que ele falou que ele nunca daria um passo fora de Vrindavana. Então o Krishna original está lá em Vrindavana. Esse Krishna aqui, expansão de Mahavishnu junto com Arjuna, é realmente uma expansão de Vishnu. Esse aqui vem de Vishnu, só que Mahavishnu vem de Krishna. Então vai explicar a história da vela. Então, para a gente entender, imagine que não existia nada, só uma vela acesa, tá? Então, a partir desta vela, se expandiu uma segunda vela, é o segundo corpo de Deus, Balarama, e depois foi expandindo um monte de velas, né? Então, incontáveis velas. Só que existe a primeira vela. Tudo bem que as outras velas têm a mesma potência de luz e calor, entre aspas, né, Bimala? Então tem muitos detalhes, mas só para se entender. Então, mesmo que muitas velas apareçam desta primeira vela, sempre tem a primeira vela, a vela original, que é Krishna, a origem de tudo e de todos. Então, quem acha que Krishna veio de Mahavishnu é porque conhece metade da história, né? Pegou o bonde andando. Então, Krishna não vem de Vishnu. Vishnu que vem de Krishna. Krishna é a origem de todos os Vishnus e de todos os Narayanas. No caso aqui é um passatempo que Krishna quis aparecer como um ser humano comum, então ele se expandiu e dessas expansões se expandiu novamente na forma de Krishna. E você vê que Mahavishnu, bom, nós vamos ver a explicação, né? Mahavishnu estava ansioso. Mahavishnu é a expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna. E ele estava ansioso, ele queria ver a forma original de Deus, que é Krishna, né? E por isso ele fez essa arte aí de roubar os bebês do sacerdote Brahmana, como nós vamos ver todos os detalhes no próximo programa. Tá, já parei, Bimala. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e